todos daqueles partenóanos, o povo que nos faz pensar. Somos da Guedes Partenon, é nosso povo que nos faz pensar. Pensar. É meu país, pá, é assim, então tá. Deixa comigo, sou gato, estou aqui pra trovar. Vou falar bem do meu país, porque de ruim já chega. Corrupção, chacina, dinheiro na Suíça não dá. Vou falar das folias e das alegrias, dos homens e mulheres, guerreiros de um país, dos heróis que batalharam por seu povo aqui. A busca da liberdade, um salve a agradecer aos índios, guerreiros e escravos. Se esquecer dos tracinhos e confidentes farrapos. Luta pela pátria, não pode se perder. O país sem história não aprende a crescer. Isso é Brasil, vamos festejar. Somos da Guedes Partenon, é nosso povo que nos faz pensar. Isso é Brasil, vamos festejar. Somos da Guedes Partenon, é nosso povo que nos faz pensar. Mas escute aí, preste atenção, guri. O super-herói de verdade vive aqui. Nos vinhedos do sul, nos cafezais do leste, canaviais do norte, trigo do centro-oeste. Os que protegem as fronteiras do frio do sul, os que cultivam o sertão ao calor do sol, onde políticos só chegam de avião pra pedir voto e prometer em tempo de eleição. Mas fala fita no meio das matas do norte, acompanhado dos insetos e da solidão, descendo rios ao relento de jangada e bote. Depende da sorte pra próxima refeição. Isso é Brasil, vamos festejar. Somos da Guedes Partenon, é nosso povo que nos faz pensar. Isso é Brasil, vamos festejar. Somos da Guedes Partenon, é nosso povo que nos faz pensar. Escola pública agradece aos seus guerreiros, mesmo mopados querem formar mais brasileiros. Prontos socorros, hospitais superlotados, pouco remédios, aparelhos muitas vezes quebrados. Heróis de valor, dignidade e credo, mas o seu país é um vilão mais perverso. Mesmo assim continua doando peça à pátria, tudo que eles possuem, sangue, suor e lágrimas. Isso é Brasil, vamos festejar. Somos da Guedes Partenon, nosso povo que nos faz pensar. Isso é Brasil, vamos festejar. Somos da Guedes Partenon, nosso povo que nos faz pensar. Eu quero agora apresentar essa banda que está acompanhando da Guedes aqui hoje. Em primeiro lugar, o grande maestro piano elétrico Marquinho Farias. Lá atrás, na cozinha, na percussão, Marcelinho da Cuica. Meu parceiro de vários e vários anos, Felipe. Aqui é o mestre da bateria, meu parceiro Peixe. Júlio Porto, Ultraman, no baixo. Bem no meio do palco, faça muito barulho, DJ Delay. Bem de cantinho, só no clave e na viola, Lucas, ah, meu compadre. Valeu, Chama Roots. E logo aqui, muita calma nessa hora, Maiara Leal. O mais xarope de todos, Vira Marcos. Meu parceirinho de Guiné-Bissau, Histocrat, Dima! E aí, parceiro? Lá atrás, escondidinho no violão, Paulinho! Esse quarteto aqui, do cello, Flávio De Paoli, violino, Carlo Cupa, Vinícius de Moraes. Peralta, Amauri, MCs, eu sou o Baz, esse é meu parceiro Gibbs. E a rapaziada toda hoje reunida na opinião. Isso é assim, vamos festejar. Somos da Guedes, Partenon, é nosso povo que é.